Altair 12545, Altair 12685, boa viagem. 45685, obrigado, chefe. Sonho, se baixado para travada, tá aí, zona 98. 31198, avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1 centena com 14 nós. Ajuste meio 14? 1 no 0 no 4. Cap 3198. Tá zero? Eu tava no meu chame torre, 10895, bom pouso. Vai daqui a pouco, vai ligar. 5490. Poderia dar presente e voar direto Petrolina? Aguarde. Nada. X-Ray November, mais controle? Aquilo, Tango Romeo. Aqui o Tango Romeo, o ajuste no 0 no 4, continua a aproximação, aguardando o eixo da 17 livre, informa o Airbus da TAM, final da pista 1 no 0, o senhor é o número 2 para pouso em Salvador, e o número 1 no Paraná, para pouso na 17. Vamos ver o tráfico ali. Paulinho, prossiga. Positivo, decolado de Zulu Vasco da Gama, vai pra Vera Cruz, tá ingressando em linha do litoral, 500 pés aqui. Sim, a gente mantém aqui 500 pés, fora passando o farol da Barra, Mike pra Paulinho. Tango Kilo, Tango Romeo, autorizado pouso, pistão no 7, o vento 1 no 0, 0 graus, com 1 no 3 nós. Tango Romeo. Quente, mas ainda não está visual com o tráfego. Romeo, Fox Lima, controle. O Fox Lima está tá visual com a Guaranara, batendo o Rio, corredor acesso, fiz o contrário. Quente. Da 3859, passa nível 180, chame centro Recife, frequência 1251, no hotel 3325, boa viagem. 1251, no hotel 3325, grato para 3259. 198, solo 04, direita 121, no decimal 9. 219, obrigado. Alvo. Gente, aguarde. Salvador, muito bom dia, o TAN 3198, legal. 3198, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, obrigado. Solo Gol 1260, ciente da informação aqui. 1260, autorizado Recife 390, Upper 58. Decola no 0, esquerda, saída Fuca, transição Aracaju. Controle 119 decimal 8, transponder 5133. Sente autorizado Recife 390 via Peruísque 58, decola na da 10, saída Fuca, transição Aracaju. 1198 é o controle, 5133, transponder Gol no 260. 260, chama para concessionar. Contrato, 260. Papatango ali, mantém cabeceira 17. Kilo Tango Romeo, solo 05, tá livre o backtrack e o táxi até o parte 5. Daqui a pouco, vou ligar. Torre Salvador, esse é o Papa Romeo, Romeo Fox Lima, com o cordial bom dia. Papa Romeo, Romeo Fox Lima, bom dia, confirme intenções. Passou através do Pituaçu, meu comandante, intenções para pouso direto, parte 5 e BPA. Gente, dá presente autorizado a proar direto PAT 5, o ajuste 10 no 4 agora, reporta na final para pouso, o Romeo Fox Lima. Reportará final para pouso, PAT 5 BTA, Romeo Fox Lima. Até o ponto de espera, o Alfa Vitor Juliette. Passa nível 170, chame o centro Recife, frequência 1251, não tem 3325, boa viagem. Recife 1-3325, 9397, obrigado, bom trabalho. Final 45 BTA, o Romeu Fox Lima. Confirmado, é portão 7 por 3198, né? Positivo, reporta solo controlado, Romeu Fox Lima. O Romeu já tá pronto? Está autorizado a decolagem pista 17, o vento 100 graus com 14 nós, o Romeu do Tatango. Controle Salvador, Papa Juliette, Bravo Delta. Red Bravo Delta, Sony 0172. 0172 para a descida, o Juliette Bravo Delta. Isso para 3.000 pés, ajuste no 014. Bravo Delta. Patango Alfa, Vitor Juliette, alinha e mantém cabeceira 17. O meu Papatango decola de Salvador ao 09, chama o controle em 119.8, bom voo. Sim, chamar o controle em 119.8, o meu Papatango, graças. Solo controlado, abandona a frequência, o Romeu Fox. Gente, Romeu Fox Lima, solo 09, frequência livre, tenha um bom dia. Bom dia, Romano. 270, desça para 2.000 pés, estou tímido no 04, informe o curso localizador, gol no 270. 2.000 pés, informarei localizador, o gol no 270. Controle Salvador, Papatão, Juliette Quebec, lutar 2 minutos para o lançamento. Gente, então informe pronto para a descida, Juliette Quebec Kilo. Ok, vai chamar para a descida, senhor. Rio de Janeiro, 360, decola pista 10 direita, na Euleda Bidev. Bidev intercepta upper November 857, seguro upper 16, controle 119.8, transponder 5136. Está autorizado o Rio de Janeiro 360, saída da El, Leda e Dev, especulando da 185 curva direita, via uniforme November 87, após upper Zulu 16, controle 198, transponder 5136, azul 4207. Azul 4207, transponder 5136. 5136, azul 4207. Dá para posicionar. Sete tangos Zulu, ciente, minuto 4. No 5 nós, Alfa Vitor Juliette. Vada 1-0, confirmado. Leste Azul autorizado, Salvador Petrolina, uma centena. Decol da 1-0. Esquerda, saída. Corrigindo, decol da 1-0. Vai manter pro até 2 mil pés. Após curva à esquerda, na radial 350, até 2-0 milhas. Após direto ao alvo. Controle 119, decimal 8, aciona 5-1-1-6. Afirmativo, Juliette Tango Zulu. Só confirmando é radial 350 por 20 milhas. Já o posicionamento. Radial 350, 20 milhas no alvo. De 1 hora, 2.5 milhas, rumo oeste, mantendo no 1.000 pés. Cruzamento do campo sobre a pista 1-0. Estado ILS e X-Ray, o voo no 270. Verde aproximação, chame torre 10895, bom pouso. 2895, obrigado. Aumentar o número mais. Leste Bravo Delta, curva à direita, proa 1-0, informe o estado localizador, desça para 3 mil pés. Direita 1-0, reforma estará estável para 3 mil pés de leste Bravo Delta. Confirma PLB. Para o externo, tem de pouso embaixo, checado. Uno 270, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão no zero. A gente aguarda a autorização, Goro 270. Frequência livre, cruzeiro Quebec Kilo, procuração de tráfego locais. T70, autorizado pouso, pistão no zero, uma centena com 15 nós. Autorizado pouso no zero, gol no 270. Vitor Juliette prossegue com a proa de Buraquinho, reporta na vertical da praia de Buraquinho. Alfa, Vitor Juliette. Prossegue com a proa de Buraquinho, reporta na vertical da mesma. Alfa, Vitor Juliette. Whisky Kilo Zulu, livre acionamento, chama táxi no pátio 4. Informe localizador. Aportará 2 mil pés, direto para o dado. Corredora cheia, controle 1198, aciona 0160. Salvador. 3895. Ah, saída para Guarulhos, é? Vitorinha Juliette, transponder 0160. E o pessoal vai embora, corrijão. Funcionamento de táxi, estou em 1-8-19-5, Vitorinha Juliette. 3895, autorizado Guarulhos, 340, via Perito 50. Coluna 0, direita, da El Leda Bidez. Controle 199, testemunha 8, transponder 5143. Eu poderia precisar com muita interferência no fundo, é 340, forma 50, zero Dael, transição. Dael Leda Bidev. É Leda Bidev. Você que repita o resto ou você copiou? 5, transponder 5143. Transponder 5, chama para o gestionar. Chama aí. 2, Vitor Baixar, propõe. Sente, reporte para cancelamento do plano Juliette Bravo Delta. Boa tarde. Sim, Salvador, Alfa Victor Juliette na velocidade do avião. Sente, chama agora o controle em 199.8, o Alfa Victor Juliette. Vai chamar o controle em 199.8, Alfa Victor Juliette. Alfa Vitor Juliette, pronto, tem o corredor forte, Alfa Vitor Juliette. Vou até corredor Prado Forte. Afirmo, vai manter o corredor forte, até o Prado Forte, Alfa Vitor Juliette, mantendo o meu país. Siga. Livre acionar chama táxi, Vitor e Juliette. Na presença para visual, 97, Juliette Bravo Delta. Sente, Juliette Bravo Delta, autorizado iniciar a curva à esquerda, reporta ingressando no final da 97. Boa tarde, Juliette Bravo Delta. Solo Gol no 260 para pushback acionamento no posição 6. No 260-03, coordeno com a equipe de solo, tem um Boeing da companhia, está ingressando no pátio agora. Após o tráfego parquear no 02, autorizado, chama táxi. Gente, após passagem do tráfego para 02, está livre o Gol 260, é porta táxi. Para o posto da outra ali. Brilho Juliette, a linha decola sem parada? Autorizado, vento 1 centena com 15 nós, Vitorinho Juliette. Whisky Kilo Zulu, tá pronto para o táxi? Autorizado, reporta para ingresso no 7. E um reporte no ponto de espera, ok? Sente, mantém um ponto de espera devido a tráfego na final, isso que usou. Vitorino e Juliette decola os 2-1 no controle, 1-1-9-8, bom voo. 1-1-9-8, grato, até a volta, Júlio. Controle Salvador, bom dia, Papatango Vitorino de Ajuda. Vitor e Juliette, para você, 500 mil pés, corredor Axé. Mil pés, corredor Axé, ajude. Estado, vento, uma centena com 1-3 nós. Bravo, Drop. Whisky Kilo Zulu autorizado, ingresso, a tampa alinhada e pronto. Let Bravo Delta, solo os 2-3 com o pátio. Afirmo, até o Pátio 5, tenha um bom dia, frequência livre no corte. Aguarde isso que usou. Boa tarde, segundo 732. No 738, a sua identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, estou o time 0014, vigilância. Para o 050 na mar e o Mono 732. Autonomia alterna, Salvador. Sua segunda autonomia? 3 horas e 5 minutos, como 260. Não, copiei, 1320. 0305, voo no 260. Agora sim, 0305, voo no 260, táxi à direita, Índia Alfa, ponto de espera da 90, chama Torre, 1895, altímetro 0-4. É, direita, Índia Alfa, ponto de espera, 1-8, decimal 95, com 0-4, voo no 260. Que o Zulu decola os 2-5, controle agora 19-8, bom voo. Olá, gente. Uno 260, ciente autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 1-1-0 graus, 1-5 nós. Ciente autorizado a alinhar e decolar, Uno 260. Salvador, azul 4060. Azul 4060, aciona identificação, autorizado a chegar da mar e desça até nível de voo 050, QNH no 04. Bona Mari 050, 14, 40, 40. Voo 1738, desça via para 2000 pés, que é legal no 04, reporte estabilizado localizador. Descendo via para 2000, voo 1738, sobre estabilizado. Seu farol da Barra, o Vitor de Juliette. Papatango, Vitor de Juliette, não há tráfego conhecido a informar. Autorizado leva frequência para coordenação. Livre frequência, graças a volta, viu? Patrulha, estilo Zulu. Papatango, Ixiquilo Zulu, mantenha-se em condições visuais do número país, corredor Axé. Reporte no farol da Barra. Só para a farol da Barra, Ixiquilo Zulu. Papatango, Ixiquilo Zulu, confirme para o controle a atitude que mantém. Mil pés. Ixiquilo Zulu, não receba o seu modo Charlie. Que é nada, senhorita. Eu vou retornar para o modo Standby. Depois eu retorno novamente, ok? Às vezes dá certo. Agora, bom voo. 198, grato, bom trabalho. Voo no 260. Minha imagem aqui, depois eu resolvo. Esquilo Zulu com dois assistentes. Recebo agora 1.300 pés. Agora tá no stand-by, tá recebendo? Agora eu recebo 1.300 pés, Esquilo Zulu. Ok, tá trabalhando inverso aqui, ok? Salvador, Gol 1260, decola. Gol 1260, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 390, sai da PUCA. 390 na PUCA, Gol 1260. O Salvador, Azul 4207, para pushback acionamento, posição 9. 1407 autorizado, puxa, relaxa, ataque. Reporte para táxi, 4207. Salvador, muito boa tarde, bom dia ainda. O TAM 395, autorização para Guarulhos, nível 360. Da Babatango, Ixiquilo Zulu, informa o tráfego 12 horas, 7 milhas, no mesmo rumo, é o Papatango, Vitorinha Juliette, mantendo um no meu pé. E tráfego adicional.